Alta 3520, transferência cruza 1 na visada. Tá, 3520 na chegada da Mari, VDC até o 080. 080 na Mari, 3520. No meio, desço para 2000 pés, estou ao altímetro 908, informe no curso do localizador. 2018, chamará no curso do localizador ou no 8? 3520, da presente voo direto ITAP, desço para 3000 pés, estou ao altímetro 908, informe no localizador. ITAP 3020, chamará no localizador, 3520. na escuta do controle, a torre informa chuva leve sobre a aeródromo permanecendo visual. Meia fazendo desvio de informação? Fez um pequeno desvio à direita, mas já está na praia de Duna. No localizador? E bateu. Complete observação, chame torre 0895, com pouso. Vamos começar agora com a torre 1095, pô. 5520, detendo essa para 2000 pés. Ajuste 908, informe no localizador. Emitida para 2000 pés, apontaremos no lock o 3520 da casa. 18 no meia, sinal, visual, pista 10, vai ser checado. No voto que o centro 3520. 3520, complete sua aproximação e chame o trator de Salvador em 1 no 895, compôs o 3895, boa.